Olá. A obra de Deus é incompreensível para o descrente. As pessoas que não conhecem a Deus não têm como entender a sua obra, entender o que ele faz, por que faz, entender o tempo de Deus, enfim, tantas coisas que envolvem a obra de Deus e que são incompreensíveis. Aqui ou ali, os incrédulos conseguem captar alguma coisinha, até mesmo porque há alguma informação que vem da Escritura chega até eles, como aquele raiozinho de sol que às vezes entra por um buraquinho na parede, no telhado, mas é algo totalmente insuficiente e acaba sendo distorcido porque se mistura com muitos conceitos errados sobre Deus e, enfim, o entendimento sobre a sua obra fica totalmente prejudicado. Mas e o que crê? Aquele que crê em Deus, aquele que tem um relacionamento com Deus, nós conseguimos compreender a obra de Deus? Bom, um pouquinho. Nós podemos entender o básico, porque precisamos entender o plano de salvação, porque ele nos ensinou, porque ele nos iluminou para isso. E assim, começando um relacionamento com ele, começamos a entender o modo de Deus agir e etc. Porém, isso é uma caminhada constante, é uma caminhada onde nunca vamos chegar ao ponto de compreender Deus de forma absolutamente perfeita, porque senão seríamos Deus como ele. Mas, claro, um dia vamos chegar no ponto máximo disso. Sabemos que vai chegar esse dia em que a nossa compreensão será extremamente clara. Por enquanto, a nossa compreensão é nublada, ela é prejudicada ainda por muitas coisas. Mas já estamos em vantagem em relação ao que éramos sem Deus na nossa vida. Judá, o grande foco do livro de Isaías, da sua profecia que nós estamos estudando, viveu o pesadelo do cativeiro. Esse cativeiro foi anunciado por Isaías. Estamos aqui numa parte do livro onde Isaías antecipa não somente o cativeiro, mas a libertação do cativeiro. Ele traz algumas advertências sobre o pecado da idolatria, enfim, ele vai mesclando essas informações, mas o fato é que esse pesadelo, ele gerou dúvidas antes e durante o cativeiro. Eles tiveram muitas dúvidas, afinal, o que está acontecendo, etc. Então, a escritura foi dada a eles no sentido de clarear um pouco ali os seus pensamentos, apacentar o coração deles. Eles precisavam aprender sobre a obra de Deus. A obra de Deus precisava ser minimamente compreendida por eles para que eles pudessem endireitar os seus caminhos, pudessem andar com os passos da fé, como era requerido deles, era o que eles deveriam fazer. Muito bem. Então estamos no capítulo 45 de Isaías e nós vamos ver o que o texto nos diz sobre esse assunto, esse aprendizado que mais uma vez, então Isaías traz ali elementos importantes para ajudar nessa compreensão que eles precisavam. Nós vamos ler então capítulo 45 de Isaías, versículos de 9 a 13. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa... Ah, perdão, eu estou começando no versículo errado aqui, me desculpem, é do versículo 7 ao 13. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derrame-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou, ou a sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ou endireitarei os seus caminhos, ou o guiarei por caminhos retos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados sem exigir pagamento nem sequer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui ponderando sobre a obra de Deus, é o que parece que Isaías está fazendo aqui, fazendo uma ponderação sobre a obra de Deus, levando o povo a pensar sobre isso, refletir, aprender um pouco mais. Primeira coisa que ele fala aqui sobre a obra de Deus é que ela é abrangente. A obra de Deus é abrangente. Um dos problemas de não compreender a obra de Deus é limitar o campo de ação de Deus, é limitar Deus a questões da nossa compreensão, do nosso campo de visão, do nosso entendimento, aonde Deus está envolvido, onde Deus não está. O fato é que Deus é onipotente, significa que Ele pode todas as coisas, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser e tem poder para isso. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas presentes, passadas, futuras, quer estejam longe, quer estejam perto, quer estejam às claras ou escondidas, Ele conhece tudo sobre todos. E Ele é onipresente, ou seja, a presença de Deus está em toda parte, até mesmo naqueles lugares onde nós, as pessoas muitas vezes no seu moralismo imaginam que Deus não estará em certos lugares, Ele não está presente em certos lugares. O fato é que Deus está, sim, presente. Ele é soberano para beneficiar ou prejudicar. Deus tem esse poder e a sua obra abrange isso, abrange beneficiar e abrange prejudicar. Ele beneficia ou prejudica conforme a sua vontade, conforme os seus desígnios. E o que é dado aqui como exemplo, em primeiro lugar, são a luz em contraste com a escuridão. Algumas pessoas espiritualizam além da conta essa passagem. Então, primeiramente, luz e escuridão aqui não são relacionados à luz espiritual, trevas espirituais, porque algumas versões trazem trevas. A NVI já ajudou um pouquinho aqui, trazendo escuridão, justamente para distinguir. Aqui luz é a luz física, a luz que nos faz enxergar. Deus criou essa luz física. Haja luz, Deus disse. Então, não é a luz que normalmente as pessoas precisariam para enxergar. Nós precisamos dessa luz. A luz ou vem do sol, ou vem das lâmpadas elétricas, ou dos LEDs, ou seja lá do que for, mas alguma coisa necessária, porque senão nós não enxergamos. Apocalipse nos diz que lá no futuro nós não dependeremos de uma luz irradiada por qualquer elemento criado. A nossa luz virá diretamente de Deus. Imagine o que é isso, porque Deus é luz, mas essa luz criada é uma outra coisa, não é a luz diretamente de Deus, é a luz que Ele criou para os seus desígnios, para os seus propósitos. Deus quis fazer isso. E Deus criou também a escuridão. E aqui não é escuridão também no sentido espiritual. E nem tampouco no sentido que às vezes as pessoas atribuem, que escuridão é meramente ausência de luz. Não, Deus criou a escuridão. Deus criou o fato de não haver luz, de não se poder enxergar. Ela é uma substância, podemos dizer assim. E ele criou da mesma forma, ou ele faz com que aconteça a paz, ele gera a paz, assim como ele traz a desgraça, conforme traduziu a NVI. Outras versões trazem o mal. Deus criou o mal. Deus criou a paz e Deus criou o mal. E aí muita gente, de novo, cai na mesma armadilha, espiritualizando além da conta a passagem. Aqui não está falando do mal no sentido espiritual. Está falando aqui, assim como a paz é uma paz circunstancial. É a paz no sentido de ausência de guerra, ausência de conflitos. Assim como o mal aqui é o seu oposto. São os infortúnios, são as guerras, são os conflitos de fato, ou a desgraça, as calamidades. O que Deus está dizendo é que Ele cria a luz, cria a escuridão. Ele cria, Ele fornece, Ele proporciona a paz, Ele faz com que a paz se estabeleça, como Ele faz também com que os infortúnios aconteçam. Ele é soberano sobre essas coisas. Essas coisas não acontecem sem que Deus esteja envolvido. Muitas vezes Ele usa agentes, nós já vimos isso, inclusive no livro de Isaías, Ele usa agentes humanos, usa até mesmo Satanás para cumprir esses propósitos soberanos que Ele tem. Deus controla e usa tudo isso conforme a sua vontade. Ele é soberano para beneficiar ou para prejudicar de alguma maneira. E Ele é soberano para implantar a justiça. O texto fala aqui de chuvas que de onde brota a justiça, né? A chuva que derrama a justiça, né, sobre a terra, e a terra que então produz determinadas coisas. A ideia aqui é que Deus, claro, é Ele que faz com que chova, é Ele que faz com que a terra produza, em última análise, é Ele que controla tudo isso. Deus determina, Deus implantou leis naturais para que as coisas aconteçam. E Ele está nesse exato momento sustentando, proporcionando que essas coisas funcionem. Claro que tudo também, devido ao pecado, devido a uma série de circunstâncias, a maldição que está sobre a terra, a gente também já mencionou isso, existe aqui um processo degenerativo pelo qual o nosso planeta está passando e que vai continuar. Esse processo degenerativo não será interrompido até que venha a intervenção de Deus até que essa intervenção aconteça. Portanto, voltando ao texto aqui, o que Deus está dizendo é que, assim como as chuvas, a terra e tudo mais, tudo isso é controlado por Ele, da mesma forma Ele faz com que chova a justiça, ou seja, com que a justiça seja implantada, com que ela aconteça. E assim ela nasça na terra por suas ordens, ela seja implantada, e assim ela produza, conforme os desígnios de Deus, salvação, retidão, ou seja, benefícios espirituais de verdade. Aqui estamos falando de coisas realmente morais, coisas relacionadas à espiritualidade. Deus é soberano para implantar a justiça e os frutos dessa justiça na terra. Ele faz isso de acordo com os seus desígnios. Muito bem, nesse ponto, por que Isaías está trazendo isso? Claro, a gente não está aqui trazendo nada absolutamente novo. Apenas Deus ele vai acrescentando mais e mais detalhes a cada momento aqui na profecia. Mas o fato é que precisamos entender que Judá tinha essa dificuldade em enxergar a abrangência da obra de Deus. Até onde Deus está envolvido com tudo isso que estava acontecendo com eles ali? Na prática, as pessoas elas têm dificuldade com isso. Mas como que vem esses exércitos e nos dominam e nos levam para o cativeiro? E agora Deus prometeu que então vai acontecer uma libertação. Mas como é tudo isso? O que Deus está dizendo, olha, eu crio todas essas coisas. Elas estão absolutamente sob meu controle. O problema de Judá, ao não entender isso, ao não se submeter a isso, era um encolhimento espiritual. Era ir se apartando de Deus, se afastando do relacionamento com Ele, um relacionamento de fé, um relacionamento de procurar realmente se submeter à sua vontade. E com isso, cada vez mais prejudicando o seu caminhar, a sua vida, trazendo mais e mais consequências negativas para a nação, para o povo individualmente. O fato é que nós temos ainda hoje, cada um de nós tem essa mesma dificuldade, uma dificuldade natural do ser humano. Entender o quanto a obra de Deus é abrangente, até onde Deus está agindo. E falhamos em perceber as ações de Deus em detalhes mínimos. E às vezes falhamos em entender as ações de Deus nos detalhes macro, na ideia do todo. As grandes coisas que acontecem no planeta, muitas vezes esquecemos que Deus está no controle de tudo isso, no controle de cada nação, de cada governante, no controle das fomes, das guerras, mas também no controle de coisas boas que até mesmo os incrédulos fazem, e que Deus usa essas coisas boas, por menores que sejam, para equilibrar um pouco as coisas e para que as coisas caminhem na direção que Ele designou. Essas coisas são demais para a nossa cabeça. Nós temos dificuldade em concatenar tudo. Mas o fato é que Deus nos ajuda a enxergar. Deus nos ajuda a termos um entendimento. É preciso, evidentemente, recorrer à Escritura. É preciso recorrer a oração, em uma série de práticas para poder ter esse entendimento, ainda que ofuscado, mas um entendimento mínimo sobre a abrangência da obra de Deus. Mas a obra de Deus, aqui no, nessa ponderação de Isaías, ela, além de abrangente, ele traz o fato de que a obra de Deus é inquestionável. Questionar a obra de Deus é algo bem complicado. Isaías explica que Deus tem plenos direitos e plena sabedoria. O que é isso? Ele explica que Deus é o dono da sua própria obra. Ele, mais uma vez, ele repete aqui que Deus criou, ele estendeu os céus, a ideia de como alguém que estende um tapete, né? Deus estendeu os céus, ou como alguns entendem, né? Como alguém desenrola um pergaminho, né? Deus estendeu os céus, Deus é o Criador, Ele é o Criador de todas as coisas, é o Criador da humanidade, Ele é o Criador em particular de Israel, ele menciona aqui, Ele criou Israel por um propósito específico. Ele é o dono da sua própria obra e Ele é sábio para executá-la. Então Ele tem o direito e Ele tem a sabedoria para fazer com que as coisas se cumpram, para que as coisas sejam executadas da forma correta, como tudo tem que acontecer. E aí ele traz o exemplo clássico aqui do caco de barro, do barro que se volta, a ideia absurda, né? Aqui é aquele argumento elevado ao absurdo. Essa é uma técnica até hoje usada, né, até nos debates, né? Levar uma coisa até o extremo do absurdo para você provar um ponto, para você demonstrar uma verdade. No caso aqui, a ideia do barro falando com o seu artífice, aquele que modela o barro, o oleiro. O barro falando para ele: por que você está fazendo isso? Você por acaso tem mãos? Como é que você faz? O que você está fazendo? Você sabe o que está fazendo aí? Que negócio é esse? É tão absurdo isso quanto o filho perguntar para os pais: escuta, que história é essa? Por que me gerou? Que ideia foi essa de me fazer nascer, né? Deus traz esses exemplos para mostrar quão absurdo é questionar a sua obra, perfeita, a sua obra soberana. Como é que uma criatura pode virar para o Criador e perguntar por que que ele faz as coisas da maneira como faz? A criatura tem muita dificuldade em perceber que é ela que não entende, em perceber que nós é que somos limitados, nós é que somos falhos, nós é que temos um alcance muito curto para compreender as coisas. As falhas não estão em Deus. Mas a criatura é incrível, ela tem essa capacidade dentro dela. Os homens têm esse questionamento pecaminoso dentro deles. Ao não compreenderem, eles questionam: mas por que que isso é assim? Por que, ou como alguns filósofos de botequim costumam afirmar, por que Deus não cria uma pedra tão grande que ele não possa carregar? Que coisa, né? Que proposta inteligente, né? Com isso eles pensam que deram um checkmate a respeito de Deus. E tem muitas coisas desse tipo que são questionadas a respeito da Escritura, a respeito das verdades de Deus. O que é mais impressionante é o povo de Deus questionando Deus quando não compreende a obra de Deus, por falta de conhecimento, por falta de devoção, por falta de obediência. O fato é que o povo de Deus também faz isso. O povo de Judá corria esse risco. Pelo que nós podemos deduzir do texto, eles estavam fazendo isso, pelo menos na época do cativeiro, ou seja, depois que o texto foi escrito. Então o texto já foi dado como uma advertência prévia do que o povo iria fazer lá na frente. Interessante que Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele cita literalmente essa passagem. Romanos capítulo 9, um capítulo que você deve ler, juntamente com essa passagem aqui, porque ali as escolhas de Deus também estão sendo questionadas por alguns, porque Deus escolhe esse, não aquele. E ele começa lá contando a história de Esaú e Jacó. Por que Deus escolheu e não escolheu o outro, né? Por que Deus usou o faraó para glorificar o seu nome? E ele acaba perguntando, né? É como o barro perguntando para o oleiro. Ele usa essa passagem justamente para falar sobre esses questionamentos sobre Deus. No caso ali, as escolhas de Deus. Inclusive em preservar Israel, em ter uma porção de Israel que irá até o fim da história e será salvo. Esse é todo o argumento ali do capítulo 9 de Romanos. Mas enfim, Paulo enxergava nesse texto um grande paralelo com o que acontecia lá na época, no primeiro século, com a pregação do evangelho e tudo mais. Aqui se trata disso, Deus fazendo a sua obra, e agora nós vamos entender um pouquinho melhor. Ele está falando aqui porque ele havia falado de Ciro, de como ele ia usar Ciro, de como Ciro seria levantado, dado poder a ele, e de como esse poder seria dado para libertar o povo de Israel. Ciro, vindo lá surgindo ali o Império Medo-Persa e derrotando os babilônios, libertando com isso Israel do cativeiro, e Deus dizendo: eu vou fazer isso. Deus antecipou isso antes que Ciro tivesse nascido, inclusive. Mas como é difícil entender isso, né? Racionalmente, dentro da razão humana. Mas Deus diz que ele tem, além de plenos direitos e plena sabedoria, ele tem propósitos justos. E ele os cumprirá cabalmente, sem erro, sem falha. Ciro, o gentil, foi designado para cumprir um desses propósitos, no caso, a libertação do povo de Israel, mais especificamente o povo de Judá. Ciro foi designado para isso. Mas como? Como Deus antecipa o destino de uma pessoa que nem nasceu ainda? Claro, ele é Deus. Ele faz isso o tempo todo. O fato é que aqui é algo específico, é algo que ele está anunciando. Tinha uma série de acontecimentos ali que deveriam se desenrolar. Tem todo um cenário, tem toda uma nação envolvida aqui. Deus anunciou que Ciro, esse estrangeiro, não foi um israelita, não foi um herói israelita. Aliás, Deus faz questão de dizer que a força que ele recebeu, o poder que Ciro recebeu, foi dado por Deus para ele. Deus não está dizendo assim: ah, eu vou escolher aquele homem extremamente poderoso, capacitado, inteligente, estrategista, porque eu preciso de alguém assim para fazer a obra. Não, ele disse: eu vou dar a ele o que ele precisa para dominar aquele pedaço do mundo na antiguidade, e assim cumprir o propósito de libertar o meu povo, o povo que eu amo, o povo com quem eu tenho uma aliança. Isso é algo absolutamente maravilhoso, algo totalmente, como a gente diria hoje, fora da caixinha. E isso é muito difícil de entrar no entendimento do ser humano, mas Deus está dizendo: eu tenho plenos direitos, eu tenho plena sabedoria, eu tenho propósitos justos, e eu faço com que eles se cumpram, e eu faço da maneira correta. Judá devia perceber o ridículo em questionar a obra de Deus. Questionar a obra de Deus nasce da rebeldia e leva a mais rebeldia. É um processo extremamente danoso. É algo que as pessoas jamais deveriam fazer. Deus está dizendo: é como o barro questionar o oleiro. Isso não tem cabimento. Isso não tem uma lógica real por trás disso, por mais que pareça lógico aos olhos humanos. E, aliás, é um perigo que, de alguma forma, nós acabamos correndo também, com certos tipos de racionalização. Há alguns proponentes aí do liberalismo teológico, principalmente. Você pode pesquisar um pouquinho mais sobre o que é o liberalismo teológico e as suas novas versões que estão aí, que propõem aí uma atenuação das ações de Deus. Eles procuram atenuar. Não, Deus não pode ser tão irado como as escrituras mostram. Deus não pode castigar as pessoas da forma como a escritura parece mostrar, na opinião deles, né? Mas a escritura mostra, esse é o fato. Então, há esse perigo desse falso racionalismo. Na verdade, é uma racionalização pecaminosa que é irracional. É interessante, né? Parece um contraponto aí, e é, né? Mas racionalização, ela pode ser irracional, e esse é um grande perigo. Olhando para esse texto, então, é o que ele nos traz. Olhando para esse tempo, para o que Judá tinha que ponderar ali a respeito da obra de Deus, eu penso que nós devemos nos submeter aos desígnios de Deus. E fazer isso, mesmo diante de situações desfavoráveis, por piores que elas sejam, vamos procurar nos submeter aos desígnios de Deus. Não ficar só tentando mudar os desígnios de Deus. É claro, devemos orar, pedir por livramento, etc. Isso não é errado, mas devemos nos submeter. E muita atenção aí à palavra de Deus, o que ela já nos disse, o que ela já nos avisou, o que ela já revelou. Não ficarmos propondo coisas que já estão ditas ali, que não devemos propor. É preciso cuidado nesse sentido, porque a gente acaba, de alguma forma, se rebelando aí em relação à vontade de Deus. E claro que nós devemos combater os questionamentos sobre a obra de Deus. Como ele faz determinadas coisas? Quando faz? Por que faz? Tanto questionamento, tantas coisas que as pessoas acabam, de alguma forma explícita ou disfarçada, porque muitas vezes as pessoas sabem que questionar Deus não é lá uma coisa certa. Então elas acabam disfarçando isso, mas lá no fundo existe sim um questionamento. Então o que nós temos é que confiar que Deus tem plenos direitos e plena sabedoria, plenos direitos sobre a criação e plena sabedoria para dirigi-la, para controlá-la, para executar os seus planos. Que Deus nos ajude, uma vez que nós temos uma dificuldade natural para isso, mas que no caminhar com Ele, caminhar em fé, Deus nos ajude a crescer nesse sentido, inclusive também para o nosso próprio benefício. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.